Bravo, bom dia, o narrador Mike Bravo. Bom dia, Mike Bravo, confirme. Confirme, senhor, Papa Romeu Mike Bravo Sando. Prossiga, Mike Bravo Sando. Mike Bravo Sando se encontra na remota do pátio principal do São 3, solicitando autorização de reboque para sede, da 3 para sede do pátio principal. Seja autorizado, cuidado de reboque, fome a terra do Mike Bravo Sando. Veículo 2-2, chama 208 Longo, sua viagem. 208, boa. Salvador, Mangelo, 1-2-2-9, decolado. Meu nome é Vilas, bem vindo ao contato radar, chegou para o nível de voo 360, autorizado direto Libra. Quando o Libra presente, 360, voo 229. Sr. Max Chemin, 1-1-8-2-9-5. Chama na traque, 349. 1229, chama centro Recife, 125 decimal 1, ao término 123 decimal 8. Ok, o Recife, 251, 1238, com 1229, batido. Bom dia. Aguarde na chave do Pátio Prestinho, de novo, já é lá que eu estou com os pés. Salvador, acionero 6251, pushback e acionamento no gate 5. Utilizado chama ataque 6251. Utilizado chama ataque 6251. Para o toque, são 3 horas e 20, com fim do 152 a bordo. 1349, chama na ponta de espera pronta, ajuste 1017. 1017, chama na ponta, 1349. 49 no ponto acelerador 90. 7-9-3-0-0 pela pista 0, 7-1. Autorizado a linha de 4-0, vou na 6-4-9. Estacionar 62, Cono, 153 a bordo, 5 e 10, Galeão. Primeiro 5, Cono, Sirius Índia, chamando o ponto de espera pronto, ajuste Luiz 17. Bate para Índia, ponto de espera chamado pronto, 62, 17. Juliette Novembro, autorizado continua com a boa fala dela. Por que você vai, autorizado continua com a boa fala dela. Quem é você que você vai, que você não vai voltar? Lima 349, bom dia, contato radar, chega para o nível de voo 3-2-0, autorizado direto Leda. Pego lá direto Leda, seção 3-2-0, 349. Na minha decolagem, estou na tela, na minha decolagem. 239, chama 208, como é? 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6251, decolado Salvador, passa 1500. Chanel 6251, bom dia, contato radar, chega para o nível de voo 360, rapaz dele vai sair autorizado direto Leda. Salvador 360, após 2000, direto Leda 6251. Uma 349, chama Centro Recife, 125 decimal 1, ao término 123 decimal 8. 125, 1238 com Recife, 1349. 1251, sendo centro Recife, 125 do sinal 1, ao término 123 do sinal 8. Thank you. aguarde a autorização. Zona 3171, autorizado para Guarulhos. Digo, continue aguardando a autorização lá, Guarulhos está coordenado, você que coordena com o centro. A saída será San Juan, Leda, transição ótima. 3171 autorizado, reporte para escutar. Чтобы я был в руках.